Central, táxi no 606 com 186 a bordo, 2h40, alternando Natal. No 606 tá livre, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da Taxiway Charlie. Quando pronto, chame pronto para a decolagem. Gente, Juliette Alfa, reporta pronta no 606. Para o táxi, o Gol 1714, o POB de 168, 2 horas e 20, alternando o Recife. 2 horas e 20, Recife 168, vai seguir a aeronave da companhia como número 2 para o ponto de espera, ajustado no 012, chame pronto para a decolagem. A aeronave está saindo do pátio para passar à sua frente, ok? Está observando o Gol, vai seguir como número 2. 1012-1714. Táxi 1896 com 136 a bordo, 3 horas e 15, alternando Fortaleza. 135 Fortaleza e, perdão, 136 Fortaleza e 3 horas e 15. Aguarde o instante para iniciar o táxi, o Gol 1896. Guardando, boa noite, 96. Para o ponto de espera, assim que a segunda tiver passado, tá livre prosseguir o seu táxi via Índia, chame pronto para a decolagem, o QNH 1012. Certo, após a passagem da segunda aeronave da companhia, prossegue via Índia 1012, Gol 1896, semana ponta, pronto, ponto de espera. Ponto de espera pronto, na 606. No 606, a linha decola da 10, o vento de 120 graus com 8 nós. A linha decola, 606. O 4194, precisará tráfego ou apoio em Salvador, que voa com o de Recife. Curva agora esquerda na proa 025, limite dessa proa será 25 milhas e após parar na proa de Natal 494. Ali mantém a 10. Ali mantém no 0, no 7, no 4. graus, 16, chame o controle em 1935, tenha um bom voo e uma boa noite. 1935, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, bom dia, um bom 1606. Sou 1606, seu controle está em contato, radar. 1606. Quatro, vento de 120 graus com 8 no norte, livre decolagem da 10. Livre decolagem da 10 para o gol 1714. É, Salvador, boa noite, 96, tá pronto. Pronto, espera 10. 896, após a rolagem da companhia, a linha mantém a 10. Após a rolagem da nave da companhia, ele mantém 10, boa noite, 96. Chame o controle em 1935, teu voo e uma boa noite. 1935, obrigado, amigo. Boa noite, seu serviço. Controle Salvador, gol 1714. Gol 1714 é o controle, está em contato radar. Radar, gol 1714. Chame Recife 12685. 2085, uma boa noite, 1606. Boa noite. 1896, está livre decolagem da 10, o vento é de 120 graus com 8 nós. Decolagem, boa noite, 96, 90. Azul 480, sua identificação, Marcel 370, se ativar na informe mais. 19:30, decolado aos 22, chame o controle em 19:35, tem um voo e uma boa noite. 19:35, obrigado, boa noite, 9:30. Salvador, boa noite, 9:30. Boa noite, 9:30, controle, está em contato, radar. Chame o centro, 12685. 12685, gol 1714, boa noite, bom serviço. Boa noite. Uno 896, chame Recife, 12685. 2685, 1896, chama na Recife. de identificação. Mantenha o nível 3, 7, 0, 2. Thank you. sua identificação, Mateus 390, vigilante em radar, foi na proa de Recife. Objeto 6746, o controle Salvador, via chegada a mare, desça para 2000 pés, 1012, câmbio. Via chegada a mare, 1012, Deus, 190, positivo? Positivo. Muito obrigado. Foi na prova do Romeu, que era o noite, chegada a Aracajuão. 0 para o Jaguar na Brasileira.